você precisa mudar. Se você não quiser, a outra vai querer entrar no seu lugar e você vai perder. Tentei te avisar, você não quis saber. Não adianta chorar, não precisa me procurar, porque essa parada eu só vejo em você. De toda a sua história eu só te vi sofrer. O tempo vai mostrar, tu precisa aprender, que o orgulho vai te matar e você precisa mudar. Te chamo pra jantar, te levo pra conhecer meu casebre. Passo contigo na rua, quem não teme não deve. Você nem percebe, nem nota que eu te reparo, que eu sinto ciúme se eu vejo que te ligaram ou que comentaram sua foto no Facebook ou Instagram. Princesa que ganha curtida e fã, eu tiro meu chapéu. Sua beleza é a mais rara, do tipo que se eu tiver vai fazer inveja nos caras. Abaixo desse sol de Saara, ninguém quer ser sozinho. A rosa se machucou, sufocada entre os espinhos. Precisa de carinho, amor, pra se recuperar. Se foi Deus que te fez, não há mal que durar. Vamos conversar, você precisa saber. Sou diferente dos caras que te fizeram sofrer. Difícil entender, só que eu não sou meia verdade. O que eu sinto no peito pode durar uma eternidade. Se você não quiser, a outra vai querer entrar no seu lugar e você vai perder. Tentei te avisar, você não quis saber. Não adianta chorar, não precisa me procurar, porque essa parada eu só vejo em você. De toda a sua história eu só te vi sofrer. O tempo vai mostrar, tu precisa aprender, que o orgulho vai te matar e você precisa mudar. Ela no seu lugar se sente muito bem, disposta a me amar. Seu tempo acabou, encontrei um novo amor. Encontrei melhor assim. Já que você não quis, daqui pra frente vou viver feliz, muito feliz, muito feliz. Sigo seu caminho.